antes de você chegar. Meu coração estava bem, e agora eu tenho que lidar com esse vazio que você deixou quando se foi, e nada disso parece ser.